Apollo 1 Pro, Patrick 1. Cima. Gol 1 Patrick 1, já atendi a nossa autorização. Só mais distante para cá. Mais força. Patrulha autorizada decolagem 150 graus 10 nós, ajuste no 0 no 3. Ali mantém na 1-0. Ali mantém 4089. No 781, cópia. Prossiga no 781. Autorizado 400 Guarulhos, apelo Whisky 50, decola da 1-0, direita da Eldiné. 119 decimal 35, 5167, transponder. Gol 1781, copiou que está autorizado nível 400 para Guarulhos, na autorização 50, decola da 1-0, curva à direita da Eldiné, 1935 ao controle, 5167 ao transporte. Tinha um pronto. Chamarei. Web decolado aos 20, em controle, 1935. 1935, boa tarde. Ciente, mantém ponto espera. Quem liga para esse celular? O radar da aeronave. Ela indica que teve indicação de wind shear à frente, né? E ele mostra pra gente o ponto aqui, tá bem na sinal. Gente, obrigado. Nada, senhor. Bem, poderia confirmar a aeronave que recebeu o wind shear pro azul? 3192, o ponto perto. Autorizada decolagem, 170 graus, 10 nós. Laje autorizada, azul 409. Minas, 40, aguarde cópia. Salvador igual no 648, na final, baixado travado. 648, continua a aproximação, repórter avistando o campo, sete estimado 500 pés, pista livre, 150 graus, 89, vem. Sim, a gente está livre, o pouso, eu informarei avistando, qual que é o ajuste, mesmo? O gol no 648? Ajuste no 013, caso aviste a pista, está autorizado o pouso. Sim, a gente, caso é autorizado, confirma o vento, por gentileza. 150 graus, 89. Sim, a gente, o 648. Azul 4089, decolado 23, chama controle em 119, decimal 35. Chama 1935, azul 4089. Bom, 648, informa que o Tano Ponto Espera informou que no radar meteorológico do mesmo foi formado o aviso de wind shear no final do ano zero, ok? Sim, chegou no 648. O 48 está visual com a pista? Ainda não. Está visual o gol no 648. 648, 150 graus, 10-9, está livre o pouso, não no 0, gol no 648. 392 após o pouso do gol na curta, ali mantém? Após ali mantém, 392. Só mais um instante para a sua cópia. Não, só confirmando, o aeroporto está aberto para decolagem. Né? Ah, tá, já está liberado. As condições melhoraram, para pouso e decolagem está liberado. Tá, ok, muito obrigado. Estou na sua disputa para a cópia. Para o táxi, gol no 781, está com 83 a bordo, 4,20, alterna Galeão. É um 420, 83 no ponto de espera 18.013, o ajuste é um voo no 781. No 781, autorizado ponto de espera 18.3. Boa tarde, bom trabalho. Salve Salvador, eu vou no 649, Libran. 648, prossegue Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia para o 01, no voo no 648. Oi, Salvador, boa tarde, eu vou no 781, pode esperar dar no 0, pronto. 3192, autorizado decolagem, 140 graus, 10-9. Decolagem autorizada, TAN 3192. 781, boa, após o TAN ali mantém. Observando o TAN ali mantém, não no 0, no 781. 192, decolada 29, chão controle 1935. 1935, obrigado, até a próxima. Confirmando, 648, campo, gate 1? É, gate 1. Tá bom, obrigado. E pronto na 781. 781 em decolagem, vento de 130 graus, 8 nós. 130 com óleo. Helicóptero. 4061 está autorizado, 340 para Campinas, decola da 10 curva direita, saída Goligosa, sua rota é para o esqui 58, controle 11935, aciona 5016. Tomado Campinas, nível 340. Curva à direita, saída Gole com São Gomes, atleta polícia de corte, controle Salvador 1935, transponder 5016, azul 4061. Rotejamento correto, portão 10, chame 4, puxa acionar, azul 4061. Para o puxa acionamento, azul 4061. cachorro, boa tarde, gol 1675 na final da 1-0. Sente o 675 em forma avistando, as condições agora melhoraram. Teto estimado aí de 800 pés e visibilidade em torno de 4 mil metros. Chuva ainda moderada na vertical. 7, o 675. Passando agora 400 pés, informa que é o campo à vista, o 675. Querido pouso, vento de 180 graus, medusa mais. Livre pouso, 1-0, gol 675. Chevrolet 675. Estimativo 675, seu solo aos 38, liga à direita, 129 solo. Obrigado, 675. Solo, boa tarde, gol 1675. Gol 1675, prossegue o táxi via Alfa Juliette, portão 0612. Alfa Juliette 1649, boa tarde. Gol 1649, aguarde Ilhéus, confirme o nível. 240, Ilhéus, ciente da Papago, no 649. 7, aguarde coordenação, nível 240, Ilhéus, gol no 649. Aguarde, 649. Gol 649, pronto, cópia. 649, pronto. Gol 649, autorizado, Ilhéus, nível 240, decola da pista 10, saída da El, transição coral. Pós-decolagem, curva à direita, controle 119, decimal 35, transponder 5162. Autorizado, 240, Ilhéus. Decola da 1-0, saída da El, transição coral, curva direita, controle de 935. O transponder é 5162, gol no 649. Gol no 649, cotejamento correto, chame pronto no portão 01. Chamarei pronto, gol no 649. papapá, Oscar November Echo, chama o solo. Sente o papapá, Oscar November Echo, aguarde o nível 400, São Paulo. Saída Gole, transição Gonza, previsto. Papá Oscar November Echo, informe o pátio que se encontra. Gente, aguarde cópia o papapá Oscar November Echo. Manda o papapá Echo November Echo, decola da pista 10 ou 17. Azul 4061, autorizado push, reporte táxi. Controla táxi, azul 4061.